que acreditamos. Lhe digo isso tudo porque sei, nos amamos. Sei que você vai entender. Sempre fomos sinceros. E é por isso que a gente há de ter amor, sempre muito amor. Eu sei que você vai entender. Nós sempre fomos sinceros um com o outro. E é por isso que a gente há de ter amor, sempre. Acreditamos. Lhe digo isso tudo porque sei, nos amamos. Sei que você vai entender. Sempre fomos sinceros. E é por isso que a gente há de ter amor. Sempre muito amor. Eu sei que você vai entender. Nós sempre fomos sinceros um com o outro. E é por isso que a gente há de ter.